cheirinha. Minha flor, não me machuques. Minha dor, não me abuse assim. Não tire mágoas, tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Meu amor, não mais deixes escapar nenhum desejo no teu olhar. De pecados proibidos, esquecidos, respirando na água de uma outra dor, do nosso caos imoral. Nesse amor marginal eu vou. Não me machuques, minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Meu amor, não mais deixes escapar nenhum desejo no teu olhar. De pecados proibidos, esquecidos, respirando na água de uma outra dor, do nosso caos imoral. Desse amor marginal eu vou pra calar sexo mais banal, pra virar poesia. Desse amor marginal eu vou. Minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena. Yes, of course. It's kind of blue, pink, warm. What are you doing? He's great. I'm doing what I like and love. I can't up. Do it with you. Of course you can. Come on. Paint everything in black. Blue. In white. Or in white. Red. Whatever. Red. Better. Yeah, red. No, red. All the colors I said. Heavy. Yeah. It's red. Warm. Colored. But I know, you know, everyone knows. Yeah, everyone that I made crazy. In your pocket, your nose is so large. Not fair. Everyone likes to be happy. Yeah. Don't you think? Yeah. Really? Oh, I'm kind of dizzy. Oh, you're just. No, it isn't. No, it isn't. Yeah, no, it is. Isso é quando tem que separar os dedos. No. Também, né? Tem uma corda, tem que ficar fazendo não, tem a segunda corda, tá ligado? Aí eu tenho que ficar fazendo a segunda corda com a primeira, então eu tô praticando. Yeah, I'm wow. You're right.